Olimpo 03 está visual com tráfego final da pista 197, mantendo agora 1 no mil pés, sem aproximação. Negativo, mas tem o tráfego no TPS. Sente, o Olimpo 03 vai alongar a perna do vento da 190, aguardando para girar a base. Afirmativo, agora visual com tráfego, está alongando a perna do vento. Afirmativo, o tráfego está em descida em aproximação para a pista 17, não interfere com seu tráfego, Olimpo 03. Confirmando, 17 ou 10? O tráfego da pista 17 vai pousar na 17, está à sua frente agora aproximadamente 2 milhas, descendo para 500 pés. Visual, Olimpo 03. Gol no 260, livre pouso na 10, 90 com 10 nós, agora o vento. Livre pouso para o gol 1260, pista 10. Gol no 397, decolou aos 46, 1935, tem um bom voo. 1935, graças, boa. O Papa Romeo Índia November Alpha tem autorizado pouso pistão no 7, vento 090 graus com 10 nós. Índia November Alpha autorizado pouso na 17. O Olimpo 03 autorizado girar base, ingresso final de 4 milhas, cabeceirão no 0, aguardando pista livre. Ingressará final de 4 milhas, aguardando pista livre, Olimpo 03. Direita proa 062 a 5. Direita 060, 2733. Proa 65, 065. 06533. Fora essa informação, o Orion está a nordeste de Simbra. A proa agora é a 080 para o localizador. Informe estabilizado. Câmbio. Deu aí, ô? Oi. Confirme. Tá dando um passo aí na corrida de pouso. Sim, tinha uma colisão com o pássaro, não é isso? Ah, colidiu com o pássaro lá na corrida de pouso. Sente o gol no 2000. De tráfego. Sem problemas, 210 horas, 319. Já da Alfa Índia, Alfa Índia, portão 4. Alfa Índia, portão 4, gol no 2000. Precisar uma remetida no ar, ok? Afirmativa, remeterá no ar o Olimpo 03. Afirmativo, já está autorizado o procedimento, vai reportar iniciando a arremetida anual, Olimpo 03. Reportará a arremetida iniciando o 03. Pessoal permanecendo por aqui, e aí o controle pode ter se visto aqui para segue para um novo procedimento, ou fica no toque arremetido, que for melhor para o senhor. Obrigado, até o PAT 4, Índia November Alpha no solo aos 48. Iniciando a arremetida 03. Vicente, o Olimpo 03 vai manter um no mil pés, vai manter a proa aguardando para girar para a perna do vento 10. Mantendo a proa aguardando para girar para a perna do vento 03. Espera, 3198. MTA, 33. Azul 4207, clear to 5000, reduce your speed, you have a problem in the system 1028, over. Yes, sir. Zero 2733, com a arremetida no ar, vai chamar agora a torre na frequência de 1186. Posteriormente entrará no circuito, câmbio. Arremetida no ar, chama agora a torre 1186, ambiente 2733. Positivo. Após essa situação aí do sistema 1028, a gente pode retornar para o novo ILS, se for de conveniência 2733. Até. O posto aéreo 2733, ciente, faça um cheque no rádio, a transmissão está muito baixa. Estou ciente da arremetida no ar, já está autorizado o procedimento, vai reportar iniciando a arremetida ao posto aéreo 2733. Reportarei iniciando a arremetida 2733, confirme como a recebe. Clareza, intensidade 4 agora. Ok, ciente, 33. Pula seu critério, afinal de contas o seu radar é meteorológico. Sem problemas, iniciou com curva pela esquerda e mantendo 5.000, positivo? Positivo. 3198. Quero um desse pra mim também. Também queria, viu? Gol 1397, chame Recife, frequência 1288, câmbio. Chama na Recife 1288, 1397, direto até. Até. Reporta ao término, Olimpo 03. 360 pela direita, reporta ao término. And you 5000, start holding both in position, over. Now 5000, I'm going to start both in both position for junior. Região 07. O posto aéreo 2733 na escuta? Tá na escuta, 33. Após a arremetida, vai seguir para outro procedimento com controle ou mantém o circuito da 1-0? O que for melhor para a torre, aí nosso pessoal está uma hora no circuito de tráfego. Se for melhor o toque arremete, aí só avisa a gente, senão a gente prossegue com o controle. A gente será coordenado agora. Está na arremetida, 2733. Afirmativo, vai manter a proa aguardando para girar para a perna do vento, força aérea 2733. Mantendo a proa aguardando, 33. Olha para o 03, está reingressando a perna do vento visual com o cara. O Olimpo 03 vai prolongar a perna do vento aguardando para girar a base, pistão no zero. Vai prolongar aguardando para girar a base, 03. 5 horas alternando com o vento. O 1738 é o controle Salvador, em descida para 8000, vamos reduzir a velocidade, a aeronave colidiu com o pássaro, o sistema 1028 não está sendo utilizado. E vai entrar em espera a princípio em mar, 1738. Espera em mar, aguardando liberação da pista. 8000 pés com 1300. 33 autorizado a iniciar a curva à esquerda, perna do vento da 1-0, padrão, reporta através norte da torre, 2733. Curva à esquerda, perna do vento, padrão, reportaria através norte, 2733. O 3198 foi a aeronave da Gol, é aquele 737, eu acho que série 800. Ah, tá ok. Ele arremeteu no ar e tá fazendo inspeção na pista, é isso? Está sendo feita a vistoria por parte da autoridade competente. Ok, gente, aguardando. Tem uma... mais ou menos um tempo aí que eles passaram para vocês? Tenho sim, eu estava com meu assistente em contato full com a torre de controle e acaba de informar que a pista está liberada. Então façamos o seguinte, vamos girar pela direita, descendo para 2.000 pés, duna para aproximar. Ok, direita, duna, 2.000 pés, está 3198. Ao próximo duna vai averiguar, acho que vai efetuar um pequeno desvio, mas já me informo. Ah, ok. Ainda devido às formações que o senhor tem retorno na tela do seu equipamento, é isso? É, afirmo, está bem próximo à duna. E qual seria a pro ideal a partir de agora? Já lhe informo em 15 segundos. É positivo, esse é o nosso problema. A gente não tem radar meteorológico, não tem como ajudar as aeronaves. Sem problema, estamos aqui também para colaborar. Azul 4207, we have the runway 1028 clear, clean 2-4,000, completing the Bonfi arrival. Down 4,000 and completing turn right to Bonfi arrival 4207. Yes, descend at 2-4,000. Down 4,000, 4207. O Gol 1738 é o número 3 para aproximar. A pista está liberada, vai descer para 5.000 ainda com velocidade reduzida. Reduzida, pode desconsiderar, o senhor vai ser vetorado para o sequenciamento. Controle 3198, proa 020, aproximadamente aí 8 milhas, tá? Depois tem contrato. Ah, positivo, a proa 28 milhas vai dar exatamente no localizador. Isso aí. 28 milhas, só para evitar aqui, mas já, logo já está virando já. Positivo, além dos tráfegos no circuito de tráfego à torre, em aproximação a instrumentos é o número 1, está autorizado o ILS 3198. Ok, muito obrigado, 3198 vai informar. Olimpo 03, tocou RMC ao 58, autorizado curvar à esquerda, reporta a perna do vento da pistão no 0, 1.500 pés, o Força Aérea Correção, o Olimpo 03. Passará 1.500 pés a perna do vento, 03. O Força Aérea 2733, autorizado toque remetido a pistão no 0, o vento 120 graus com meia dúzia de nós. Deve tocar remete, pistão no 0, 2733. Portanto 3602, visual com carava da Força Aérea, final do 1.0. Afirma, visual. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira no zero, o OTAN 3602. E após o carro, alinha e mantém a ONA 0, tá 3602. O 3198 está praticamente na proa já de interceptação, livrou a informação. Positivo, em aproximação, agora de transferência. Aguardando. Autorizado até o parte 3. Deve ser efetuar o localizador da proa ou à esquerda? Vamos efetuar então o desvio pela esquerda, porque no sequenciamento você é o número 3, vai seguir a aeronave da Azul, que está ao norte. Afirmativo, estão aguardando o vetor de esquerda aqui. Positivo, eu estava informando agora o 3198, a gente tem um probleminha, o nosso radar não é meteorológico. Então passamos o seguinte, 1738, navegando com 2.10 mais, cheque a proa 0.10 e vê se tem condições de voar. Positivo, proa 10.10. Positivo, a gente vai dar um limite além do localizador? e vai ser a magnética 120 de Simbra para falha de comunicações, ok? O senhor pode descer até 3 mil pés e vai fazer um voo no setor da ilha de Taparica. VCA Azul 4207, say your speed. Autorizador, tá, 3198, só pra informação, aquela formação que tá no setor, se contornar ela 2 mil pés, por baixo ali, tranquilo, vai, sem problema. Eu tava preocupado também, que eu passei há pouco com o Karma, da gloriosa Força Aérea, no setor, porém a 2 mil, e ele não nos reportou nenhum tipo de problema, então, acreditamos que realmente a essa altitude, 2 mil seria ideal. É um pouco acima, capaz que pegue turbulência. Abaixo a gente não pegou não, tranquilo. Ok, muito bom, 3198. Vamos completar a aproximação, checar o trem, chamar a torre em 1186, cara. Grato, um bom trabalho dessa colaboração. Positivo. Azul 4207, say your speed. Q10, Roger, maintain Q10 and Q2 and clear Q2000. This regard you up to the head and your readability 3 again. Okay, have you caught me now, sir? Check your radio, please. Have you caught me now? Yes, sir. 4 now. Okay, we are descending 2000 regarding the. We need the speed 210 and 2 Duna for traffic coordination. You can keep 210 and 2 close to the auto market. Because you are number 2 for landing and the heavy other aircraft for landing too. I'm gonna maintain high speed until the auto marker for 2 3. 360 pela esquerda, repontaria o término 33. Lima Kilo Zulu, confirme o pátio. Lima Kilo Zulu, autorizado Salvador Aracaju, 090, via Golfo 677. A subida é a Conde, curva à esquerda. 0254 é o código transponder, 1935 é o controle. Tá, 3198. Olimpo 03, visual com Airbus da TAM agora, final de 3 milhas e meia, cabeceira no zero. Afirmativo. Ciente, prolongue a perna do vento, aguardando para girar base, Olimpo 03. Prolongue a perna do vento, aguardando base 03. É, 03. Funcionamento então? Eu não entendi. Guardião 07, abandonando Camaçari, vai transferir com proa do Porto de Aratu para sobrevoar naquela localidade. Ciente. O Gol 1738 cruzará o localizador, direita agora até a proa 060, mantendo o alternado. 060 à direita, Gol 1738. Olimpo 03, autorizado gerar base, reporte ingressando a final de 4 milhas, cabeceira 1-0, Olimpo 03. Reportará a final de 4 milhas, Olimpo 03. Terminou 360, está visual com tráfego na final e com o Olimpo 03, o 2733. Afirmativo, 2733, realize outro 360 com curva pela esquerda, reporte ao término. Outro 360, reportaria ao término 33. Sobrevoa ele de Taparica, vai na proa 120-120 para o localizador, localizador ILS autorizado, agradeço a colaboração. 120 localizador é autorizado, bom, 728. O Força Aérea 2733 na escuta? Está na escuta, 33. Para informação, tenho mais 3 aproximações para a pista 10, ok? Vai manter o setor aguardando instruções. Afirmativo, se... melhorar para o senhor, a gente prossegue então com o controle para o novo ILS. Afirmativo, aguarde coordenação, 2733. 3198, solo ao 05, direita na Fox 121, décima 9. Direita Fox 219, boa. Pra sinal que nem embaixo travado, toque a remete, olhou pro 03. Então, 3198. 3198, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia, portão 3, então 3198. 33, prossegue linha do litoral sul, 1000 pés e chama o controle 119, decimal 35. Litoral sul, 1000 pés, controle 119, decimal 35, mantendo a linha do litoral 2733. Evan, contact Salvador Tower, 118, decimal 6. 18.6, 14.7. Controle Alfa 2733, litoral sul, mil pés. Gente, Força Aérea 2733, mantenha-se visual a mil pés, na linha do litoral, aguardando vetoração para final ILS X-Ray, pistão no zero. Força Aérea 2733. Linha do litoral, mil pés, aguardando 33. Stand by, landing clearance, 4207. Estou com RMT ao 07, autorizado a iniciar a curva à esquerda, 1000 pés, linha, quais são? 1000 pés, perna do vento da 10, reporta através norte da torre. Curva à esquerda, 1000 pés, perna do vento, chamará através norte, 03. Azul 4207, clear to land runway 10, the wind is 110 degrees, 13 knots. Clear to land, get down lock 4207. Chame Torres, Salvador em 118, decimal 6. 18.6, muito obrigado. Check, please. The wind is 120 degrees, 10 knots. Thank you. Antris 602, chame centro Recife 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Corre gol no 738, 2.5, certo? Gol no 738, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, é o número 2 para pouso, pistão no zero. Aguardando pista livre, gol 1.738. Olha pro 03, através norte pro 10. Gente, o Olimpo 03, inicia o 360 pela direita, reporte ao término, tem dois tratos no sinal da 10. Reportará no sinal do 360, Olimpo 03. O 3602, controle. Fala Salvador, voo 12, linha 0, pedindo informação, Kilo. Solicito autorização de tráfego da Recife, nível 370. Do ano, small 9, né? Olha. Estático. Controle, ciente, guardião 07. Era 2733, vetoração final ILS X-Ray, pistão no zero, curva direita, proa 320, limite localizador. 260, chama pra cópia. Autorizado Recife 390, via Brusque 58, subida Pucca Transição Aracaju, curva esquerda, ponto de decolagem, 5124 é o código transponder, 1935 é o controle. Autorizado Recife, nível 390, Pucca Aracaju, está decolando da 10, curva esquerda, 5124 é o transponder, 11935 é o controle de saída, gol 1260. Correto, chama para posicionar. Chama para posicionamento, gol 1260. Será que chama para gente táxi? Sente, mantenha a perna do vento aguardando para gerar base, o Olimpo 03. Mantendo a perna do vento, meu pé, ligado. 4207, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 4207. Aguarde. Ah, final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direita 060 para final do ILS pistão no zero, reporte arena launch 33. 03 autorizado gerar a base, reporte ingressando final da 10, aguardando pista livre. Gerando base, trem baixo travado, agora pista livre, Olimpo 03. Gol no 738, solo aos 1-2, direito 1-2-1, décima 9. Gerando 2-9, obrigado. Tina. Afirmativo, mais um toque remete aí, sim, pôs o sinal, 2733. Solo gol 1-7-3-8, livrando o circuito. 738, táxi EV Alfa, rebocha antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, o 738. No 447, zone de identificação, autorizado pro Dini Mari para interceptar a chegada Mari, QNH1013, desça para o nível 050. Já no lote 2733. Sério 2733, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. Torre 0733, continua a aproximação, aguardando autorização de toque remetida não no zero. 33. Zero seria uma precisão pra gente. 5490, tá aguardando a passagem do azul, já foi, o azul já foi, pode iniciar. Muito obrigado, 5490. Ingresso de Juliette, portão 5. Juliette, 05, 738. Cabeceira no zero. Olimpo 03, tocou RMT aos 1-4, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta perna do vento da 1-0, através do norte da Torre Salvador. Reportará através norte a mil pés, para mais dois toques remetidos. Um toque remetido e um pouso final. Ok, ciente.